Senhora vereadora Silvia, como relatora da Comissão de Ética, tem alguns processos a serem lidos conforme o regimento requer, para conhecimento de todos os senhores e senhoras vereadoras. Bom dia novamente, senhor presidente. Bom dia. Comissão de Ética de Acordo Parlamentar. Processo disciplinar número 01/2021. Portaria 01/2021. Denunciante: Gilmar de Souza Batista Júnior, vereador. Denunciado: Caio Lúcio Valasses de Oliveira, vereador. Atuação: 19/10/2021. Parecer final. Os membros da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, nos autos do processo administrativo 01/2021, instaurado em desfavor do vereador Caio Lúcio Valasses de Oliveira, em razão do recebimento de denúncia de autoria do também vereador Gilmar de Souza Batista Júnior e outros, decidiram por bem aprovar o parecer final desta relatoria. Manifesta essa relatoria em sede de acolhimento de matéria preliminar de defesa pelo arquivamento da presente denúncia, que será aprovada pelos demais membros mediante discrição e de parecer. De forma a Comissão de Ética de Decoro Parlamentar, com fulcro no artigo 29 de resolução número 1164/2019, aprova o presente parecer do relator e opina pelo arquivamento do processo administrativo. Processo disciplinar número 2/2021. Denunciante: Geraldo Magela Martins dos Santos. Denunciado: Janderson de Avelar. Atuação: 19/10/2021. Parecer final. Os membros da Comissão de Ética, de acordo parlamentar, nos autos do processo administrativo número 2/2021, instaurado em desfavor de Janderson Avelar de Oliveira, em razão do recebimento de denúncia de autoria do cidadão, de nome Geraldo Magela Martins dos Santos, decidiram por bem aprovar o parecer final da relatoria. Manifesta-se essa relatoria em sede de acolhimento de matéria preliminar de defesa pelo arquivamento da presente denúncia, que será aprovada pelos demais membros mediante descrição a este parecer. De forma a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, com fulcro no artigo 29 da resolução 1169/2019, aprova o presente parecer do relator e opina pelo arquivamento do processo administrativo. Processo disciplinar 03/2021. Denunciante: Rodrigo Braga da Rocha, vereador. Denunciado: Ibson Gomes de Castro, vereador. Atuação: 19/10/2021. Parecer final. Os membros da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, nos autos do processo administrativo 3/2021, instaurado em desfavor do vereador Ibson Gomes de Souza, em razão do seu recebimento de representação de autoria e também vereador Rodrigo Braga da Rocha, decidiram por bem aprovar o parecer final dessa relatoria. Manifesta essa relatoria em sede de acolhimento de matéria de defesa, mérito, pelo arquivamento da presente representação, que será aprovada pelos demais membros, mediante subscrição a este parecer. De forma a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, com fulcro no artigo 29 da resolução 1164/2019, Aprova o presente parecer do relator e opina pelo arquivamento do processo administrativo. Processo disciplinar 05. Representante, Iveson Gomes de Castro, vereador. Representado, Rodrigo Braga da Rocha, vereador. Parecer final. Os membros da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, nos autos do processo administrativo 05/2021, instaurado em desfavor do vereador Rodrigo Braga da Rocha, em razão do recebimento de representação de autoria do também vereador Iveson Gomes de Castro, decidiram por bem aprovar o parecer final dessa relatoria. Manifesta essa relatoria em sede de acolhimento da matéria de defesa mérito, pelo arquivamento da presente representação, que será aprovada pelos demais membros, mediante a subscrição a este parecer, de forma a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, com fulcro no artigo 29 da Resolução 1164/2019, aprova o presente parecer do relator e opina pelo arquivamento do processo administrativo. Será publicado no portal da Câmara e caberá recurso no prazo de 48 horas na íntegra. Obrigado, presidente. Obrigado, senhora. Está esclarecido dentro do escopo pleno destes processos estarão sendo publicados no portal de transparência da Câmara Municipal de Sete Lagoas e cabe aos envolvidos o recurso, caso entendam pela interposição do concurso, do recurso, 48 horas após a lida do mesmo. Estando